Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, ou boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso O que Reza a História. Edição para esta quarta-feira, dia 20 de agosto de 2014. Nos últimos tempos, especificamente desde 8 de julho, que voltam a fazer página de jornal as questões relacionadas com a Palestina. Na verdade, mais de 1% da população da faixa de Gaza, essencialmente 1,8 milhões de habitantes, faleceu devido aos bombardeamentos israelitas. Mas afinal, o que é que tanto há para resolver entre israelitas e palestinianos? Na verdade, muitas vezes fala de Israel já na questão da, já no tempo da, enfim, de Jesus. Mas a verdade é que Israel em si ainda não existia. Apenas existia a Palestina. Mas como eram as coisas se passavam nos atuais territórios de Israel, hoje dá-se o maior ênfase ao Estado de Israel. Foi aquela região, por assim dizer, a fundação da religião cristã, do cristianismo. Ora, dá-se uma situação, já agora, só para contextualizar os ouvintes, Palestina, ou Palestina, que era como era chamada inicialmente esta região por parte do Império Romano, vem do latim e vem do nome dado ao povo, ao primeiro povo a povoar esta região, um dos povos do mar, os filisteus. Na altura não era Palestina, sim, Falastina. Pois muito bem, passou a chamar-se Palestina e também os árabes adotaram esta designação. Depois de muitas conquistas, porque esta sendo uma área que liga a Ásia à África, é algo muito importante, não é? É algo mesmo muito importante para muitos, para os exércitos, não é? Um ponto estratégico, terrestre, estratégico muito interessante. E então estes países, ou melhor, estes exércitos andaram sempre em guerra, por assim dizer. Dá-se o caso então de que há um califado que é instaurado, mas que irá ser terminado. Numa época mais recente, já no século XX, os colonialistas do Reino Unido, britânicos, não querem a criação de um Estado judaico. Na verdade, eles querem, inclusive, evitar que os judeus vão para lá. Eles temem que os judeus criem o seu próprio Estado, o que viria mais tarde a acontecer. Durante a Segunda Guerra Mundial houve um castigo muito grande aos houve um castigo muito grande aos judeus e os que sobreviveram depois do tempo do Holocausto quiseram regressar, por dizer assim, a território seguro, ou seja, à parte da Palestina, e queriam criar também o seu próprio Estado, é certo. O Reino Unido tentou conter essa força, mas fragilizado pela guerra e contra grupos melhor armados, o Reino Unido acabou por entregar o seu território em 1947 à recém-criada Organização das Nações Unidas, resultado do fim da Segunda Guerra Mundial. Para evitar que houvessem mais guerras deste género, criou-se em 1945 a Organização das Nações Unidas. Vários países fizeram parte desta organização e então a Palestina foi entregue a um território da ONU, aliás, como território pertencente à ONU. Ou seja, um problema que a ONU teria que resolver. Era um território de ninguém, digamos assim. Não era um território soberano, mas também não pertencia a nenhum país. Em 29, aliás, sim, 29 de dezembro de 1947, estabelece que irão ser criados dois estados, um árabe e um judaico. O Estado judaico é criado em 1948, no dia 14 de maio. Ainda hoje, a Liga Árabe não reconhece. Simultaneamente, a Palestina, o seu Estado, o Estado da Palestina, é criado em 1948, no dia 15 de maio, ou seja, um dia depois. E a partir daqui, o território único fica dividido em quatro partes, se quisermos, ou até em cinco. Parte da Palestina antiga é entregue ao sul do Líbano. Há também ainda uma parte que pertence a Israel, uma outra parte que pertence à Jordânia, e uma outra parte, ou outras duas partes pertencem à Cisjordânia e à Palestina. Mas é que estas, e a faixa de Gaza, mas é que estas, mesmo estas duas partes, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, não estavam especificamente entregues à nação palestina, até porque, entretanto, depois começa uma guerra, que é chamada a Guerra Árabe-Israelita, em que, basicamente, há vários países árabes que atacam Israel, que, surpreendentemente, ganha a guerra contra todos estes países. A partir de então, a faixa de Gaza e a Cisjordânia passam a estar sobre uma forte mira de Israel. Há uma aparente paz, mas em 1967, Israel ataca a faixa de Gaza e a Cisjordânia, conquistando a Cisjordânia à Jordânia e a faixa de Gaza ao Egito. Por isso é que muitas vezes se reclamam as fronteiras da Palestina anteriores, a 1966. Estes territórios e outras porções, como Samaria, por exemplo, foram entregues a seu tempo novamente à, foram entregues novamente à, portanto, às entidades palestinianas. Em 1964 foi criada a Organização de Libertação para a Palestina. E automaticamente já tinha sido criado também pela ONU o Alto Comissariado para os Refugiados, e há aqui uma estabilização. A Israel começa a ceder parte dos territórios por própria vontade, novamente a entidades palestinianas, mas entretanto devolve uma porção de terreno importante. Em 2005, Israel aceita devolver Gaza à autoridade palestiniana, que entretanto depois cai nas mãos, a Gaza, do Hamas, uma força terrorista, no entender, de Israel. A verdade é que desde então que Israel bloqueou totalmente Gaza. É uma, portanto, Gaza é um território bloqueado pelas forças israelitas, bloqueado em todos os sentidos, no sentido económico, no sentido comercial. Gaza é extremamente dependente do que vem de Israel. Entretanto, aqui temos um outro dado importante, que é o facto de, no dia 29 de dezembro de 2012, ou seja, quando se comemoram os 55 anos, portanto, enfim, da altura em que, eu peço desculpa, estava aqui a fazer contas, e são 65 anos. Quando se assinalam os 65 anos da reunião com, portanto, com a. Enfim, da reunião da Organização das Nações Unidas, que dita a criação dos dois Estados, um árabe e um judaico, a 29 de dezembro de 2012, a ONU aceita, vota favoravelmente, a Palestina como um Estado não membro da ONU. Ao exemplo do que acontece, por exemplo, com o Vaticano. Só que isto caiu muito mal dentro da própria ONU, por assim dizer. Dois importantes países, mais um do que outro, naturalmente, os Estados Unidos da América, foram contra esta votação. Israel, naturalmente, também. Mas isto fez com que a Palestina, de certa parte, seja um Estado a proteger. Embora nada seja a ser feito pela comunidade nacional, mas a verdade é que Israel tem desde então castigado ainda mais as forças e os habitantes de Gaza. A Fatah, que governa a Cisjordânia, representa um perigo para Israel. Mas o Hamas, sim. E a faixa de Gaza também. No mais, diretamente, a Cisjordânia não faz fronteira com Israel. Mas sim com a faixa de Gaza e a Jordânia. A Jordânia faz fronteira com Israel, mas tal como a faixa de Gaza, mas a Cisjordânia não. E a faixa de Gaza é de onde têm sido lançados muitos mísseis, alguns deles caindo em território israelita. Esta guerra colonial, ou desde a guerra territorial, tem levado a uma forte comoção da comunidade internacional, mas até agora nada tem sido feito. Muito também pelo poder bélico em Israel e pelo facto de saber-se que, em caso de intervenção militar, os Estados Unidos estariam pelo lado de Israel. Sabendo, portanto, que uma intervenção militar acarretaria custos incríveis, já que os países apoiando a Palestina seriam contra os Estados Unidos também. Por isso mesmo, nada é feito. E a Palestina conheceu no último mês uma das situações mais sangrentas desde 1948. Na Palestina morreram cerca de 2.200 pessoas em apenas um mês, mais de 1% da população total da faixa de Gaza. Já para não falar nas dezenas de milhares de refugiados e, simultaneamente, nas ainda mais dezenas de milhares de pessoas que ficaram sem casa, que ficaram sem nada. Na verdade, a única central elétrica daquela região foi destruída. A única situação que os próprios Estados Unidos também reportaram e que foram inclusive contra Israel foi o uso da força contra as escolas da ONU, quando não havia certeza de estarem ali armamentos perigosos ou de alguém estar a lançar esses mesmos materiais bélicos contra Israel. Esta é a história da Palestina e a história de Israel, um Estado que surge oficialmente a 14 de maio de 1948 e um Estado da Palestina que está ainda por cumprir. Vamos voltar na próxima semana com outro tema, certamente. Aos ouvintes, votos de uma boa noite na companhia do Canal 1. E até à próxima quarta-feira, para mais um O que Reza a História. Boa noite.